meu sofrimento. Só me traz lembrança. Amava meu olhar, que nunca se desmancha. Porque eu amo na vida, é o momento de fraqueza. A mágoa no olhar, só me traz a tristeza. No momento solitário de angústia e de dor, meu coração vazio, só me restou um rancor. Sem ninguém pra conversar, as drogas uma porta que eu não posso atravessar. Já parei, não penso mais em usar daqui pra frente. Tenho filhos pra criar, dedicar meu amor. Sei que Jesus me ajudou e agora não posso parar. Botei cabeça no lugar, parei pra pensar e a saída encontrar. Muita gente me ajudou, me acorou, implorou. Vi a mágoa em se olhar e a lágrima rolar. E eu sem dar o valor, virava as costas e a cheirar. Só queria saber de festa e o resto é que se f***. Eu não paguei minha promessa, roubei meu coroa só pra festejar. Com dinheiro no bolso, amizade sempre há. Chegava em casa loucão naquela situação onde tu tava. Não te interessa da minha vida, só faço festa. E na cabeça nada presta, não parei nem com 6 pontos na testa. A dor do sofrimento só nos traz a lembrança. Amar o seu olhar que nunca se desmancha. Um homem na vida tem momentos de fraqueza. Mágoa em seu olhar só me trouxe mais tristeza. A dor do sofrimento só nos traz a lembrança. Amar o seu olhar que nunca se desmancha. Um homem na vida tem momentos de fraqueza. Mágoa em seu olhar só me trouxe mais tristeza. No cair da noite como um nobre guerreiro, não vi o tempo passar. Com o sangue no olho, só pensava em cheirar. Na loucura de momento, cheirava uma loló. Só no talento, madrugadão do Panamá é o que eu tinha. Esperava a hora certa pra arrastar as colinhas. E a noite prossegue, sempre daquele jeito. Eu com ferro na cinta só pra impor um respeito. Um baseado e uma farinha, tomava um mequetrefe pra não perder a linha com as falsas companhia. É foda esquecer, é foda recorrer. Se na noite era bom, não queria ver o dia amanhecer. Foi muita loucura, a loucura era um momento. Mas no outro dia, a mágoa traz os pensamentos. A partir de hoje eu vou mudar, vou parar. Largar tudo de mão e começar a me adiantar. Mas no cair da noite, vesti minha armadura de nobre guerreiro. Um fubu na captura, 100% maloqueiro. Queiro, só corro atrás do dinheiro. A dor do sofrimento só nos traz a lembrança. Amar o seu olhar que nunca se desmancha. Um homem na vida tem momentos de fraqueza. Mágoa em seu olhar só me trouxe mais tristeza. A dor do sofrimento só nos traz a lembrança. Amar o seu olhar que nunca se desmancha. Um homem na vida tem momentos de fraqueza. Mágoa em seu olhar só me trouxe mais tristeza. Por que isso? Tu acha que essa vida é tudo fácil? Por que isso? Anda pagando de safado. Por que isso? Tu acha que as drogas é a saída? Por que isso? Mas por que isso? Não deu valor pra cobradora que te botou no mundo. Sofreu 9 meses contigo no bucho. Que filho ingrato, safado, tapado. Gastando o que não tem, fazendo festa pro diabo. Vê se pode, um pai de família dando essas. Vê se pode, trocar o salário por merda. Vai ser burro assim na casa do deixa quieto. Se conselho fosse bom, queria ser esperto. A dor e o sofrimento só nos traz a lembrança. Graças a Deus, tu vai criar as tuas crianças.